Debate sobre a escolha do nome do movimento inspirado no Podemos espanhol e na Syriza da Grécia. Aqui no Brasil, durante o processo eleitoral, surgiu uma união de grupos, acreditando na revolta de junho de 2013, que a gente poderia sair dessa alternativa binarista de PSDB versus PT, que era imposto pela propaganda do Partido dos Trabalhadores. E um pessoal do Rio, Universidade Nômade, eles resolveram apoiar a rede, que nesse momento estava coligada com o PSB de Eduardo Campos, que morreu em um acidente de avião em Santos, e que Marina virou a candidata principal, que era sua vice. Muita gente foi contra. A galera fez uma propaganda, uma antipropaganda contra a Marina. Eles preferem enfrentar Aécio Neves do que enfrentar a esquerda. E é uma coisa meio esquizofrênica que a galera reclama dos ataques do PSDB a Dilma e fazem a mesma coisa com Marina. Essa contradição é complicada. Além do pessoal do voto crítico, que mesmo descontente com o que vem acontecendo nos últimos anos, continua mantendo essa estrutura que cada vez está mais à direita. É direita, principalmente para quem é ativista e está nas ruas. Então, eu estou do lado das pessoas que não foram votar, ou como diz, votou em ninguém, que a gente só teve uma grande porcentagem no Rio de Janeiro, que é a cidade das Olimpíadas, em 2016. 2012 eu também votei nulo. Eu fiz essa campanha no sentido do voto de protesto. Mas eu acredito que a gente pode tentar criar uma segunda via, uma alternativa. Por isso eu entrei no Partido Pirata, onde eles propõem uma forma diferente de participação, mais interativa, usando a ferramenta de democracia líquida, onde, por exemplo, um vereador seria apenas um funcionário e teria que obedecer às decisões do coletivo na plataforma. Então, nesse processo eleitoral de 2014, aconteceu muitas dissidências em partidos como o PT, PSOL, a própria Rede, ao pessoal apoiar Aécio Neves no segundo turno. E um grupo resolveu criar um encontro chamado Queremos, pessoal do Rio de Janeiro, Universidade Nômade, com outro pessoal da rede, capitaneado por Célio Turino, em São Paulo. Eles estudaram esses movimentos da Grécia, da Espanha, da Bolívia, Itália, Alemanha e outros lugares, e resolveram criar esse movimento partido, onde também tem integrantes do Partido Pirata, que foram expulsos ou saíram do partido, protesto ao apoiar um candidato do PSOL com os movimentos sociais de Floripa, Santa Catarina. E a partir de dezembro de 2014 saiu notícia sobre o Avante, um nome muito controverso, com uma foto do Levante também, meio estranho porque são governistas ligados ao governo, e com a foto da Mídia Ninja, que é ligada a Fora do Eixo, que também é ligada ao governo. Eu resolvi apoiar porque é algo que eu idealizo e busco desde 2010, 2011, ou então, desde a verdade que a ideia de internet e cyber governo me interessa sempre, porque cibernética significa governo eletrônico. Então estou apoiando virtualmente. Eu quero tentar ir para algum encontro em São Paulo para ajudar e conhecer as pessoas. Além de talvez também no Rio de Janeiro. Mas meu foco é nos piratas, porque a gente vai tentar realizar um encontro do Sudeste em Belo Horizonte. Mas eu acho que dá pra ocorrer algum alinhamento, porque os pensamentos são muito parecidos com a ideia de partido movimento. Eu não acho necessário criar um outro partido. Mas isso vai ser debatido ainda. Então, ocorreu um encontro recentemente em São Paulo, onde falaram sobre o Ganhemos, que é uma forma de poder popular municipal para ganhar as eleições. E está em discussão o estatuto, a carta cidadanista e a escolha do nome. O nome eu discordei por estar sendo discutido no Facebook, que é um grupo secreto, não é aberto e tem mais de 300 pessoas e a galera não está muito envolvida, não tem uma massa crítica dos conceitos básicos e pilares, está mais uma questão estética do melhor nome e a gente precisa de um aprofundamento conceitual, etc. Na verdade, precisa de ações práticas. Né? Por isso, meu foco mais é no, na ideia de círculos, da gente criar encontros em todas as cidades, universidades, locais, em casas autogestionárias, libertárias. Mas a questão do nome, eu acho que a gente tem que usar um voto que não seja só pela votação, mas buscar um consenso onde agrade a todo mundo. E de uma forma transparente, que não use ferramentas de baixo nível como o Facebook, que ele acaba facilitando mais para quem está sempre conectado, quem tem uma grande quantidade de amigos, acaba influenciando, porque o Facebook ele trabalha com a ideia de filtro bolha, então as pessoas só veem o que elas curtem e seus amigos. Então, se você tem uma grande rede pessoal, você acaba sendo uma autoridade. E eu defendo a ideia meio do Twitter, onde todos são hubs. A gente pode criar vários hubs descentralizados e podemos ter uma visão maior da massa crítica, uma questão global, local, né? Então eu acho que a gente deve abrir o Lumio e criar ferramentas de decisão onde seja mais qualitativo, onde as pessoas possam pontuar de 0 a 10, não sei, depende do método. Quais seriam as opções e disso sair algo. E que seja o mais consensuado possível. Não é possível você ter um consenso completo, mas a gente tem que amadurecer a não ir logo pela votação. A votação ela chega no final quando não é mais possível consensuar. Porque já participei de muitas divisões e rachas, e ficar no meio chorando é difícil.